Pelo novembro autorizado pouso no 7, vento 060 graus, 04 nós. Sente autorizado pouso para o de novembro. Autorizado pouso 17, vento 060 graus 032. Aberto. Salvador, boa noite, o bolo 645, aproxima-se do ponto espera 90, pronto. Bolo 645, autorizado NR, colapso 10, vento 060 graus 032. Autorizado ingresso de decolagem da 10, gol 1645. E45 decolou os 29, chama controle em 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Boa noite, bom 645. Salvador, boa noite. É o gol 1645, decola no perfil Sanvo 1. Por 645, contato radar na decolagem, suba via saída Sanvo 1, para o nível de voo 360. Via 360, voo 945, Sanvo 1. Frequência, boa noite. Na IMS, embaixada travada. Comba 43, chame torre em 1-1-8-9-5, boa noite, bom voo. 1-2-9-5, boa. Pela 4 trem, autorizado pouso piscina 0, vento 040 graus, 04 noite. Autorizado pouso para o rumba. Então, 3-2-3, boa noite, após o pouso da aeronave na final, autorizada a alinhar e manter o piscina 0. Após o pouso do colega, está autorizada a alinhar e manter na 1-0, 3-2-3. Boa 43, solo 36, libere a esquerda, táxi até o poste militar no poste de frequência. Opa, e vai esquerda, eu falo. Capitão, arromba 43. para pista rumba. 5, alterna 1, 2, 3, decimal 8, boa noite. Chamada em Recife, 1, 2, 3, 5, alterna 1, 2, 3, decimal 8, Golo 645, obrigado, boa noite. Decolado, 6-8, chama controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. 2-0-8, obrigado, uma boa trans, 2-3. Boa noite, este é o 3-2-8-3, até cruzando 1407. Tá, 3-2-8-3, boa noite, contato radar, suba via saída Arboruno para o nível de voo 3-2-0. Arboruno para o 3-2-0, tá, 3-2-3. Good evening, Oceana 6259, hold short on your 1-0. Oceana 6259, clear to landing correction, clear, line up and take off, runway 10, winds variable of 3 knots. Roger, clear for line up and take off runway 10, and 6259, thank you. Boa noite, na 3897, ponto 0, da 0, pronto. Na 3897, localizado ali, aí manteve no 0. Ali mantendo 0, na 3897. 259, decolou as 42, chama controle em 120, decimal 8, bom voo. 120, decimal 8, thank you. One triangle to your channel 6259, over. Channel 6259, good evening sir, radar contact on takeoff climb via Tanvu 1 departure, till flight level 360. Roger, climb until level 360, and via Tanvu 1 departure, 6250. Controle Salvador, boa noite, Osnão 3290, centro da informação, linha 230. Tá 3290, sem identificação. Foi na proa de Bomed, para interceptar a chegada Bomed 1, desse mantém nível de voo 050, ajuste de altímetro no 016. 016-050, Bomed, Bomed 1, tá 3290. Já pode voar Elefa, tá 3283? Tá 3283, autorizado Elefa. Obrigado. Autorizado Elefa, 3283. Elefa, 3283, obrigado. Channel 6259 and fly direct to Motiva intersection. Roger, fly direct to Motiva intersection 6259. Decolado 44, me controle 120 decimal 8, bom voo. 08, obrigado, boa noite. 3297, decolou na sexta. Tá, 3297, contato radar, suba via saída Tanvu 1 para o nível de voo 320. Via Tanvu 1, 320, tá, 3297. Autorizado de decolagem no 0 vento 040 graus 049. Decolagem no 0 2781. Chame Centro Recife, 126 decimal 0, Averno 128 decimal 8, boa noite. Tá 3283. Prosseguirante, contato 3283. Centro Recife agora, em 1260, Averno 1288, boa noite. 260-288, obrigado, uma boa, tá 3283, boa noite. Decolou os 4-6, chama controle 120, decimal 8, bom voo. Controle 1208, grato. Boa. Controle Salvador. Azul 2781, campeão. Azul 2781, boa noite, contato radar, subavia saída Arboruno para o nível de voo 160. Após 2010, voa na proa de Elefa, sobe sem restrições a 160. Arboruno para o 160, após 2000, proa de Elefa sem restrição, grato. Onde voa a morte, voltando a 3897? Prossiga. Poderia voar na frente de morte, vá. Mantenha o perfil da saída, 3297, forma o tráfego, posição de 2 horas, 18 milhas, mesmo rumo, cruzando o nível 165, subida. É um Airbus 320 da Avianca, está no mesmo perfil de saída. E o destino dele é Guarulhos também? Afirmo. Muito obrigado. Chané 6259 na Polar, Recife Center Frequencies. 128.35, if unable, 123.8. Roger, receive it, sir. 128.35, if unable, 123.8, thank you. Então, 3897, chame Centro Recife, 128.35, alterno 123.8, boa noite. É o 3897, 2235, 228, confirmo. Afirmo, boa noite, bom voo. Obrigado, boa noite. 290, desça e mantenha 2.000 pés, ajuste no 0 no meio, mensagem da restrição de altitude em ITAP, ajuste no 0 no meio. 0 no meio, desce direto para 2.000, tá 3290. Boa noite. Boa noite, controle Gol 705, cruzando 1500 pés. Gol 705, contato radar na decolagem, suba via saída São Vuno para o nível de voo 360. São Vuno até o 360, Gol 1705, após 2000, pode voar lenda? Autorizado. Direto lenda após 2000, Gol 705, muito obrigado. Salvador, boa noite, Gol 968, informação ISC, descendo nível 150. Gol 968, ação de identificação, desse havia chegado a Gol Med 1 para o nível de voo 050, ajuste no 0 no meio. 050, descendo no 0 no 1 no meio, Gol 968, na Gol Med 1. Zero autorizado final do ILS X-Ray para pista 10, reporte localizador. Na Proditap, Gol 968? Gol 968, fui na Proditap. Proditap, descendo 050, Gol 968, obrigado. 43290, complete a aproximação, chame torre 118, decimal 95, boa noite. Autorizado pouso por posição 90, nome é posição vento variável em 2 metros. Sim, posição 90, 3, 2, 9, 0. Controle Salvador, Azul 271. Prossiga. Poderia coordenar o Pro Direct Conquista? Aguarde. Retorno. Azul 2781, vem na proa de Vitória da Conquista. Vitória Conquista, grato, 781. Ou 1168, vem na proa de Duna, desça 2000 pés, sem restrições, ajuste no 096. Autorizado final do ILS X-Ray, para pista no 0, reporte localizador. Duna 2016, reporta na final, voo 968, autorizado. Como que o papi está, o brilho está com o controle da infraero? Entraremos em contato via telefone, ok? Dá tempo, não? Sim, vamos tentar aqui o contato via telefone. O 1705, chame Centro Recife em 128.35, alterna 123.8, boa noite. Ok, 1-2-2-3-5, 1-2-3-8, o bom, 705. Boa noite, bom serviço. Libere direita e chame solo em 1-2-1-2-9. Libera direita e chama solo 219, 3, 2, 9, Salvador, boa noite. É só passar o risco de déficit. Traz informação do rei, usando Lucio Juliette Brava, sua identificação, depois de chegada com o LED 1 para o nível de voo 050, ajuste o altímetro no 06. Azul 2711, chame 2781, chame Pedro Recife, frequência 126.0, alterno 128.8, boa noite, bom voo. 2781, Recife agora 260, alterno 288. Boa. Golo 1968, chama a torre frequência 198.95. 295. Obrigado. Boa noite, Golo 1968, estabilizado, visão com a pista. Golo 1968, com a aproximação. Foi só, já está autorizado por pista 10, vento variável em 1. Aguardando autorização, Golo 1968. Golo 1968, autorizado por pista 10, vento variável em 1. Livre pouso, pista 10, Golo 1968. Golo 1099. 1099, mantém a posição. Mantém. Juliette Bravo, pode atuar aí, tá? Whisky Juliette Bravo, vou na proa de tapa. Tá, obrigado. Autorizado Lima, tem 90 na vaga. Solos 1-2, libere direito e chame solo em 1-2, 1-2, 1-9. Direito, 2-1-9, boa nona, 6-8, obrigado. Papa Whisky Juliette Bravo, desça para 2 mil pés, autorizado final do procedimento LS78, pistão 0, reporte contestabilizado, ajuste 1-0 na 6. 2 mil pés, 16, reporte, será estabilizado, pistão Juliette Bravo. Controle Salvador, boa noite, gol 1099, cruzando 1400 no momento. Gol 1099, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, sai da Arboruno. Arboruno 360, gol 1099, quando possível solicita voar mais à frente. Gente, o gol 1099, aguarde para voar elétrico. Ok, muito grato, aguardando. 099, autorizado Zero Alefa. Muito grato, Alefa na posição, voo no 099. Papá, papá, uísque, Juliette Bravo, completando o procedimento, chame a torre na frequência 198, decimal 95. 1895, obrigado, uma boa noite. Boa. Torre, boa noite, papá, papá, uísque, Juliette Bravo, final da 10. Papá, papá, uísque, Juliette Bravo, continue a aproximação, confirme a pista que irá pousar, 1-0 no site. Estão no zero. Gente, continue a aproximação, agora a pista livre. Chama centro existe na frequência 126.0, alterna 128.8. 1260.228, bom fim de semana a todos, muito graças. Igualmente. Sauda 1-0, embaixo travado, Whisky Juliette Bravo. Whisky Juliette Bravo, autorizado o pouso pistão 1-0, vento variável em 2 nós. Beleza, pouso pistão 1-0, Whisky Juliette Bravo. Autorizado alinhar e manter pistão 1-0 via pista, prossegue táxi via pista. É, então vai ingressar via pista até a cabeceira e vai reportar em rádio com o Pátio. Juliette Bravo, som aos 2:30, confirma o Pátio? Pátio 5. Bem, para o Pátio 5, libere direito, chame som em 1-2-1-2-1-9. Estou liberando 1-2-1-9, tá logo. Quando pronto na cabeceira 1-0, autorizado de colapso 1-0, vento variável em 3 nós. Pronto, está livre da colagem, 1-0, 1-0.